Fala galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao DGCast, diretamente dos estúdios da Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou Alberto GP Oliveira, tô aqui hoje com o pessoal da Wheezy. E aí pessoal, tudo bem? Olá, tudo bom? Temos os cofundadores, Felipe Moraes. Beleza, Felipe? Beleza, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Imagina, eu que agradeço aí a disponibilidade de vocês, aceitar o convite do DGCast, vir aqui gravar esse programa com a gente. Também o cofundador Leonardo do Carmo. Oi, e aí pessoal, tudo bem? E a designer, posso dizer assim? Sim, senhor, a designer. Carolina Silvestre, beleza, Carol? Tudo bem? Pessoal, quero dizer assim que, além de agradecer vocês pela presença, para mim é muito um momento muito honroso vocês participando aqui, porque o Léo e a Carol, a gente se conhece de outros carnavais, né? Opa! A gente... Altos PIs. Trabalhamos altos juntos na Barão, vocês cursando, né? E pô, é muito legal ver vocês, assim, desbravando o mercado aí, fazendo um trabalho tão interessante que o pessoal vai conhecer já já. Bom, o tema do programa de hoje é desenvolvimento para web, né? A gente não quis chamar de web design, né, Léo? Porque... para não confundir com design de interfaces ou com a parte mais de front-end, mas pensando no sistema todo, porque o pessoal vai conhecer a Wheezy já já, mas a plataforma inteira foi desenvolvida na unha por vocês, certo? Isso mesmo. Tanto front-end, back-end. E aí a gente vai falar pro pessoal um pouquinho como foi esse processo, né? E outras coisinhas mais. Antes de começar, tenho alguns recadinhos aqui. Primeiro, quero agradecer o pessoal que contribuiu com a campanha do Fim da Cosmos no Catarse, né? O pessoal lá do Banana Zebra soltou o quadrinho, foi bem sucedida a campanha, eles conseguiram atingir a meta, até passaram um pouquinho, chegaram a 120% que eles pediram, então vai rolar, deu certo, o projeto vai estar na rua em breve. Quem colaborou, aguarde tanto o livro em si como as recompensas que tiveram. Eu apoiei, eu estava lá, eu apoiei. E quero também lembrar da campanha que o DGCast está fazendo para promover o design caipira, né? E os designers que estão espalhados por esse Brasilzão afora, sem fronteiras e sem porteiras também, né? Dia após dia, exercendo o nosso ofício nesse faroeste que a gente chama de mercado criativo. Então, a gente quer que você mande para a gente contar um pouquinho sobre você, né? Falar uma mini biografia, falar quem é você, o que você faz, onde você mora, quais são as suas habilidades, as suas especialidades, links para portfólios, redes sociais, contatos, enfim, para que a gente vá mapeando o pessoal que está aí trabalhando com design no interior, desbravando mesmo esse mercado, e assim a gente ter referências, conhecer novos trabalhos, né? Assim como o pessoal já tem feito, a gente ainda não vai ler hoje uma mini biografia, porque eu quero aproveitar o tempo com vocês três aqui, o papo acho que vai render bastante, então vou deixar para ler no próximo programa, a gente vai começar a ler as biografias, tudo bem? Hoje a gente vai só ler um comentário que um ouvinte fez lá no dgcast.com.br, ele no programa de número 14, compartilhar ou não compartilhar, ele escreveu assim, foi o Rodrigo Vecchio Fornari. Ele disse, oi pessoal, eu também acho que é bom compartilhar o conhecimento, que você não perde clientes ou campo de trabalho quando ensina o que sabe fazer. Tem tudo a ver, inclusive, com o que a gente vai conversar aqui hoje, né, pessoal? E o programa número 14, quem não lembra, a gente falou sobre, a gente leu o e-mail de um ouvinte, o Paulo Azevedo, em que ele nos questionou se a gente achava que valia a pena ele começar a compartilhar o conhecimento dele de design numa região que era pouco desbravada, ou se isso comeria o campo de trabalho dele. E, no fim das contas, a consequência, a conclusão que a gente chegou foi que sim, compartilhe, porque você não perde, pelo contrário, você só ganha, né? Então, é isso que o Rodrigo está comentando aqui. Aí ele continua. Gosto de ensinar o que sei sobre Premiere, After Effects e edição de vídeo no geral. O problema é que acho que não sou muito didático. Saber fazer não quer dizer que você saiba ensinar. E é aí que eu quero fazer uma pausinha, que o Rodrigo, ele foi meu mentor no motion design, assim. Ele foi a primeira pessoa que me mostrou o que era, me ensinou os primeiros passos no After Effects, né? E a gente trabalhou junto numa produtora de vídeos lá em São Carlos, e eu trabalhava com edição de vídeo na época, ele também, mas ele pegou essa parte de motion, e ele já sabia mexer no After, e ele foi ensinando pra gente. Eu lembro que na época eu falava, ah, isso aí não é pra mim não, esse negócio de keyframe, animação, é muito parâmetro, é muita bagunça, né? Deixa lá minhas faixas de vídeo e áudio que tá bom demais. E aí foram, não sei, uns 2-3 anos, eu comecei a trabalhar com isso e aí acabei me especializando. Então, eu digo que foi graças a esse pontapé do Rodrigo que eu segui, né, esse rumo na carreira. E aí, ele continua, quando ouvi esse podcast, lembrei de um amigo que quando me via ensinando outras pessoas, sempre dizia, você pode até ensinar, mas guarde o pulo do gato para você. Todo mundo conhece essa expressão, mas ele me contou uma fábula. Olha lá a fábula. Uma onça viu o gato pular e pediu para que ele a ensinasse a pular. O gato aceitou e logo ensinou vários saltos para a onça. Depois que a onça aprendeu todos os pulos que o gato ensinou, ela pensou, agora eu pulo e pego esse gato. Ela pulou, mas o gato deu um pulo incrível, triplo mortal, para trás, etc., para fugir dela. Aí a onça disse, ei, esse pulo você não me ensinou. E o gato respondeu, se eu tivesse te ensinado, estaria frito agora. Né? Mas não sei se é bem por aí, né? Acho que contar a história, ilustrar alguma situação, a gente consegue, né? Para expressar nosso ponto de vista, isso é tranquilo. Enfim, ele termina dizendo que na minha área, acho que o pulo do gato é a experiência. Muitas vezes encontro pessoas que sabem tanto quanto eu de Premiere e After na teoria, mas não conseguem fazer uma vinheta ou edição que agrade o cliente da mesma forma que eu faria. E essa experiência é algo bem difícil de ensinar. Abraço. Bom, Rodrigo, primeiro, obrigado por ter comentado, por estar escutando aí o DGCast. Também fico muito feliz, honrado também que você esteja acompanhando aí, já que você foi tão importante na minha carreira. O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que esse pulo do gato, a questão da experiência, acho que o Rodrigo puxou um ponto bem, bem bacana, né? Que não tem como você ensinar a experiência, né? Você pode dar dicas, pode passar conhecimento, pode falar algumas coisas, mas é só, acho que, bater na cabeça mesmo que a gente aprende, né? No mundo de startups, no mundo de empresa, existe muito, muito medo das pessoas de passar ideia, de passar esse conhecimento para frente. Só que a gente vem aprendendo e vem percebendo que você pode dividir sua ideia, tudo que você tiver de verdade, você pode passar para frente, porque a diferença entre você ser bem-sucedido e conseguir ou não é a execução, é o caminho que você toma para atingir aquele resultado. E a maioria das pessoas, elas têm as ideias e elas não executam bem ou não têm coragem de executar. Então, eu concordo que existe um pulo do gato, mas o pulo do gato é exatamente essa vontade de executar e executar com perfeição. E isso você não se ensina mesmo. Isso a pessoa nasce com isso, ela vai atrás e finaliza o que ela se propôs. Você pode até mostrar como faz, mas você não pode fazer pelo outro, né? Só quem vai fazer é cada um, então... Exatamente. Legal. Bom, vamos pro programa, então? Sim, sim. Vamos lá. Primeiro, eu queria que vocês se apresentassem antes da gente falar sobre a Wheezy, falar um pouco sobre a formação de vocês, histórico profissional. Vamos começar pela Carol. Olá, gente, tudo bem? Eu sou ex-aluna da Barão, do curso de design gráfico. Me formei no meio do ano passado e eu já atuava no mercado como designer. A faculdade me ajudou a aprimorar muito alguns dos conhecimentos que eu tinha, me deu uma visão de mercado bem legal. E o que também me fez ter um impulso até de coragem para seguir com a carreira sem medo da minha criatividade por aí. Então, logo até que eu acabei a faculdade, eu voltei recentemente de fora do país, voltei de Miami. Tive experiência profissional lá fora como designer. O mercado é bem diferente, mas eu falo que criatividade é tudo em qualquer lugar do mundo, né? Então... eu peguei, cheguei e o pessoal da Wheezy me deu a oportunidade de poder fazer parte dessa equipe criativa, querendo ou não, inovadora. E hoje é uma das coisas que eu mais agradeço a família Wheezy por poder fazer parte desse sucesso que a gente está construindo dia após dia. E o papel que você está desempenhando lá? Eu tô como designer gráfico, eu sou, bem dizer, quase que o braço direito do Léo na parte de layout, né? E eu desenvolvo tanto a parte de web com é desenvolvimento da interface de usuário, né, junto com o Léo, em conjunto, enquanto eu faço o layout, ele faz a parte de programação, e também o desenvolvimento de materiais institucionais e da parte de controle de mídias sociais. Legal. Léo? Bom, na verdade eu comecei bem longe do que eu tô hoje, né? Minha primeira faculdade entrei em educação física. Nossa, não sabia. Estudei um ano de educação física na USP. Olha lá. Comecei assim. Mas eu já fazia algumas coisinhas de design, assim, arriscava. Foi quando, no final desse primeiro ano, eu decidi deixar essa faculdade e fazer design, que era o que eu realmente gostava. Estudei junto com a Carol também, a gente se formou junto. Tivemos um contato bem legal dentro da faculdade, inclusive por isso que a gente tá aí se encontrando até hoje. Depois que eu me formei, tive a oportunidade de entrar numa empresa, trabalhar junto com o Felipe e junto com a Laís também, que é a nossa sócia. Depois ela vai escutar, oi Laís. E lá eu entrei fazendo design. Teve a oportunidade dentro da empresa da gente começar a desenvolver um mini sisteminha, assim, interno nosso, na brincadeira. Acho que foi onde tudo começou, do Easy. O Felipe trouxe uma ideia, a gente já tinha começado a trabalhar ali com uma programaçãozinha, foi dando os primeiros passos e hoje a gente fundou o Easy. Hoje eu sou totalmente... trabalho só com programação, não trabalho mais com design lá. Deixei a bronca na mão da Carol aí. A gente tá indo muito bem, eu tô muito feliz de estar lá hoje. Tô aprendendo cada dia mais nessa área da programação, que é um mundo bem grande, bem difícil, mas muito prazeroso também. É um novo universo aí que você tá desbravando, né? E aí, assim, não preciso rasgar a seda aqui para dizer que vocês já, durante a formação de vocês na graduação, vocês já se destacavam, vocês já iam muito bem nas disciplinas, pelo menos nas que eu pude acompanhar. Então, não é de surpreender que vocês estejam indo tão bem assim, já bem no início da carreira de vocês, porque já dá para perceber a veia, né, talentosa de vocês. Parabéns aí pela... Aluna estrelinha de Photoshop, hein? Era... No primeiro semestre, a Carol era aluna exemplar. No quarto, era aquela que a gente falava assim, às vezes, quando ela vem... Olha, oi, Carol, saudade. Que calúnia! Imagina, né? E Felipe? Bom, minha formação veio de administração de empresas. Eu... gostaria de não precisar falar quando eu me formei, porque perto dele eu sou um pouquinho mais velho, mas... então, me formei em administração, segui minha carreira na área de marketing, fiz uma pós-graduação em marketing. Me formei agora com em experiência de usuários em redes sociais. E a vida inteira eu tive esse desejo de empreender, né? Eu trabalhei por 10 anos numa empresa da família. Foi quando eu conheci o Léo, e eu até gostaria de fazer uma ressalva, acho que ele foi bem modesto, ele e a Carol foram bem modestos. O que eu mais gosto de fazer dentro da empresa é escolher as pessoas que vão trabalhar comigo. Eu gosto de escolher pessoas sempre melhores do que eu. E duas coisas muito importantes, os dois são pessoas muito dedicadas e muito bons executores. E uma coisa que a gente percebe quando vai trabalhar com sistemas é que quando o cara é programador, ele não tem bom gosto muitas vezes, ele não sabe muito bem fazer com que o sistema fique amigável para quem vai usar. E os dois têm esse bom gosto, têm esse feeling do design, entenderam, acho que vocês devem ter ensinado muito bem eles na faculdade, porque eles fazem isso de uma maneira muito, muito perfeccionista. Então, quando a gente vai programar alguma coisa, a gente sempre pensa como eu usaria isso de uma maneira bonita, como eu sentiria prazer em usar isso. Então, eu acho que isso fez com que a gente evoluísse rápido, conseguisse vender nossa ideia de uma maneira mais fácil para conseguir investimentos e crescer, porque, na verdade, assim, o Easy começou com uma ideia, como toda startup, e a gente foi conseguindo investimento anjo, vendendo essa imagem que a gente conseguiu construir junto com a programação do Léo, com o desenvolvimento dele. Uma pessoa muito dedicada também para aprender, é um autodidata, os dois, né? Muitos desafios vão aparecendo durante o tempo, aparecem até hoje, e a gente tem que resolver do dia para a noite. E acho que essa equipe que fez isso acontecer. Então, eu até agradeço que eles fazem parte dessa equipe do Easy e espero que a gente tenha muito sucesso e continue junto por muito tempo. Legal. E bom, a gente tá falando já um tempinho aí, Easy, mas a gente ainda não falou o que é o Easy, o ouvinte que ainda não foi pesquisar no Google, que eu acho que não deve ter ido ainda, tá esperando a gente falar logo. Então, se você puder contar um pouco a história da Easy, o que é o Easy. Vamos lá. O Easy começou como uma... O Easy, só pro pessoal se situar, é W-E-E-A-Z-Y. Isso. Por que o Easy, né? Vamos explicar o nome primeiro. A gente queria que... a gente iniciou a ideia pensando numa onda que está vindo, que é uma onda mais colaborativa, uma onda de ajuda entre as pessoas para construir uma economia colaborativa. E aí o nome vem de We, de nós em inglês, e Easy de fácil. Como a gente quis levar para assimilar isso com abelhas, com uma comunidade, a gente trocou o S por Z para levar o som da abelha, vamos dizer assim. A onomatopeia mesmo do zumbido, né? Exatamente. Então foi assim que surgiu o nome, a gente foi debatendo sobre a criação disso. E o Easy nada mais é que uma plataforma de troca de conhecimento, podendo monetizar ou não, porque a gente acredita que o que a gente tem de mais precioso é o nosso tempo e o conhecimento que a gente adquire durante a vida. E muitas vezes a gente desperdiça isso. Ah, eu sou mestrado, doutorado, pós-graduado e não passei para frente. Eu adquiri aquele conhecimento e guardo só para mim. Por que não passar isso para frente? Por que não cobrar algumas vezes ou não? Tá? Então o Easy é uma plataforma que conecta pessoas com interesses em aprender e ensinar online, ao vivo. Então você vai ter uma sala virtual, uma sala online onde você vai poder fazer essa troca de experiência e de qualquer assunto. Você pode aprender de xadrez, a bordado, a química, a física, design, a programação. Até faço um convite a todo mundo que estiver ouvindo a se cadastrar, se tiver interesse em aprender alguma coisa ou ensinar, é para qualquer pessoa. O nosso objetivo é democratizar a educação no Brasil. Legal, então vamos dizer assim, eu estou querendo aprender a programar, né? Aí eu vou lá no Easy e procuro cursos ou aulas, né? Sim. Que estão sendo oferecidas sobre programação. Aí eu encontrei uma lá, olha só, aqui um tal de Leonardo do Carmo aqui, tá ensinando um pouco sobre banco de dados, deixa eu ver qual é que é. Ah, gostei, quero fazer. E aí, como é que funciona a partir daí? Isso, a gente tem um mural de aulas hoje dentro do Easy, onde os professores entram e colocam lá, bom, eu posso dar uma aula de introdução ao PHP. Aí você entraria lá, por exemplo, você me solicitaria essa aula, a gente combinaria o horário. Ah, que horário que você pode, que horário que eu posso? Combinou o horário, eu decido se eu vou querer cobrar alguma coisa de você ou não. Caso exista essa cobrança, como isso acontece? O aluno tem a opção de pagar isso com boleto ou cartão. A gente integrou um sistema dentro do Easy para isso. Então a gente não utiliza PagSeguro, PayPal, você não precisa ter cadastro em nenhum outro site, tudo pela plataforma. A gente tem total segurança dentro disso, certificado HTTPS, para quem entende um pouquinho. Para quem não entende, significa que é seguro, isso. Pode, vai na fé, né? A gente não salva nenhum dado de cartão dentro do Easy, então é tudo bem tranquilo para a segurança do aluno. E depois o professor recebe isso direto na conta dele. Caso a aula não seja cobrada, assim que ela é solicitada, vocês acertam os horários, a aula fica agendada. Aí é só entrar na plataforma, no dia e no horário combinado, a plataforma vai abrir, vocês iniciam a aula é realizada, a gente tem hoje uma lousa digital dentro da plataforma, é como se fosse realmente um quadro negro, a gente tem um notepad, onde tudo que você vai digitando ali, programando, é ao vivo para os dois lados, onde os dois podem criar, editar e tudo mais. O compartilhamento de tela, caso você queira mostrar algum slide ou algum processo dentro do computador, e o vídeo e o áudio, que também são real-time dentro da plataforma. Bidirecional, né? Nas vezes, tanto o professor envia o vídeo e o áudio, quanto o aluno também envia. Isso, exatamente. Os então dois fica... se veem, se escutam, e dentro dessas todas as ferramentas que eu citei também, isso acontece. É uma conferência direta mesmo ali, né? Isso, exatamente. Com essas ferramentas auxiliares de texto e de desenho, etc, né? Exatamente. Muito legal. E aí acho que é importante dizer também que tá falando o termo professor, mas não precisa ser um professor profissional, né? Exatamente. É alguém que queira passar um conhecimento para frente. Não necessariamente uma aula também, você pode passar uma experiência. Ah, eu viajei, fiz um intercâmbio, você... Bate um papo com outra pessoa, passa dicas sobre esse intercâmbio que você fez para alguém que esteja interessado em fazer também. É o princípio mesmo da troca e compartilhamento de conhecimento, de informação, né? Criar uma rede, né? Isso. Porque hoje a gente tem, se a gente fizer uma análise, quando a gente tem alguma dúvida, a gente vai no YouTube para procurar algum vídeo para esclarecer aquela dúvida. Ou entra em fóruns. O que a gente quer fazer é primeiro concentrar isso num lugar só. Eu não gosto do termo rede social, mas por definição é uma rede social mesmo, onde as pessoas vão interagir, vão ter aquele mesmo interesse. E dá essas possibilidades para tudo convergir para o mesmo lugar. Então eu quero aprender inglês e posso ensinar espanhol, eu tô ali. Então eu vou encontrar pessoas que têm esse mesmo interesse. A gente tem também a gente chama de feed de discussões, onde a gente pode discutir sobre os assuntos que estão ali como um fórum. E aí tem a sala de aula, onde pode ter aí sim a aula mesmo. Então o objetivo é levar todo mundo que está buscando conhecimento, buscando informação, para um mesmo lugar. E tudo isso é bem, bem situado na contemporaneidade, né? Bem atual, bem antenado, porque a informação tem muito por aí hoje, né? Você vai no Google ou qualquer outro buscador, Bing, DuckDuckGo, você encontra a informação que você quer, desde as mais nobres até as mais nefastas, inclusive, né? Mas o que muitas vezes a gente sente falta é do calor da troca direta entre pessoas, né? De ter ali essa mediação de alguém entre a informação, o conhecimento, e você que está recebendo isso pela primeira vez ou aprimorando algum conhecimento. O legal que o Felipe citou, por exemplo, você entra no YouTube e vê um vídeo. Você ficou com uma dúvida. Você teria que, talvez, comentar ali, enviar um e-mail. Às vezes o cara não vê, isso, né? Isso, exatamente. No Easy, isso não acontece. Você está ali, em real time, com a pessoa, você tem uma dúvida, fala, ô, peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Então, isso facilita muito esse caminho para... O outro lado que a gente gosta de falar é o seguinte... existe um movimento das empresas que a gente fala de uberização. E o que, que é isso? O seu tempo, você vai monetizar o seu tempo. Então, o que, que o Uber fez? O Uber transformou pessoas comuns em motoristas. A gente acredita, como a gente citou lá, que todo mundo pode ser professor. Porque você não necessariamente faz uma faculdade para ser professor. Você, algumas vezes, você vai para esse caminho porque você percebe que você tem uma capacidade mais fácil de ensinar e passar seu conhecimento. E muitas pessoas têm essa capacidade, mas não têm a oportunidade. Então, ali você está tendo essa oportunidade. Então, o Easy é o Uber do conhecimento, para ficar bem, bem fácil. O Uber é uma startup que está na moda, assim, que todo mundo deve conhecer. Então associa fica... fácil, isso, né? Isso, associa fácil. A gente até saiu na mídia, em uma das reportagens, como Uber do conhecimento. É, legal. Acho que eu tava pensando em Uber aqui, eu não quis falar, vai que eu ofendo, né? Não. Aí vamos dizer, eu tô lá navegando então no Easy, aí vi lá um curso de design de interfaces, uma tal de Carolina Silvestre. Vamos supor que eu não conhecesse a Carol. Como é que eu faço para saber se vai valer a pena esse dinheiro que eu vou investir nessa aula com a Carol? Então, a gente usa a parte de pontuação, né, no caso, o aluno vai avaliar o professor. Então, após uma aula, depois de realizada e tudo, a gente solicita que o aluno faça uma avaliação daquele professor. A gente faz através das estrelas, né, que pode ser avaliado de 1 a 5. Tem os comentários que são feitos, que ficam no perfil do professor. Podem falar, muito bem, a didática é legal... dá um pouco mais das qualidades daquele professor. E nós também temos a nossa pontuação através dos litros de mel, que é a quantidade, assim, quanto mais aulas pagas o professor dá, mais litros de mel ele recebe. Então, hoje a gente tem professores que estão com uns bons litros aí, o Léo é um que tá levando bastante mel tá pra docinho. Casa, né? Tá adoçando bastante. Então, mas a avaliação em si é feita através através dos próprios alunos. A própria perfil. Comunidade Isso. dá esse feedback, esse retorno, Exatamente. Que é como acontece no Uber, por exemplo. Mercado Livre. Airbnb, lugares de hospedagem, de viagem, assim. Nada melhor do que quem teve a experiência com o professor avaliar, né? Então, fica bem, bem claro ali para a pessoa não ficar tão insegura em ter aula com o professor. Bem legal. E aí, assim, vocês têm alguns números para passar para a gente? Número de pessoas que estão cadastradas, oferecendo aulas, número de... Hoje a gente tem uma base... É muito difícil falar porque os números mudam toda hora. Muda, né? A gente tem uma taxa de cadastro muito alta hoje. A gente está em torno de 20 mil usuários cadastrados no site em 6 meses, que é uma taxa bem significativa, bem significativa, né? Bem bastante. Lógico que essa curva vem sendo acentuada agora para o final, assim, nos últimos meses, porque nosso marketing tá crescendo, a gente está começando a ficar mais conhecido. Como a gente não divide, a gente considera que a gente tem usuários, né? Não temos professor de um lado ou alunos de outro, mas fazendo uma divisão, a gente está em torno de 1.100 aulas publicadas. Então, são 1.100 aulas de todos os temas, de diversos temas, que tem pessoas lá dispostas a ensinar e passar esse conhecimento para frente. Legal. E aí eu vi que vocês têm um sistema lá que vocês chamam de tags, né? Que seria uma forma de categorizar as aulas, é isso? É uma organização. A base do nosso negócio são as tags. Por quê? Quando você se cadastra, você já indica quais são os seus interesses através dessas tags, tanto de aprendizado quanto de ensino. E aí, através disso, é que a gente vai direcionando tanto a comunicação dentro do site para os usuários, para facilitar. Bom, se eu coloquei uma tag de aprendizado de inglês, o site vai mostrar para ele professores que têm aquela tag de ensino, para facilitar e criar essa relação entre os usuários. Vai personalizando a sua experiência dentro da plataforma, né? Você já consegue filtrar alguns interesses e mais facilmente se conectar. Faço localização de professores, faço identificação dos professores de temas específicos. E aí, assim, pessoal, tudo isso que vocês estão falando aqui vai me batendo um monte de curiosidade aqui, que vocês têm incorporado na plataforma diversos recursos, né, diversas ferramentas, e é tudo desenvolvimento próprio, né, tudo... A plataforma Wheezy, ela não usa componentes terceiros, vamos dizer assim, é tudo dentro da plataforma mesmo. Isso, tudo a gente desenvolveu baseado no nosso modelo, na nossa ideia. Então, a gente não usa APIs externas, a gente usa tudo que a gente desenvolveu dentro da nossa plataforma. Isso deve ter dado um trabalho hercúleo, né, Léo? E é um grande orgulho nosso também. É, legal. E aí, queria que você falasse um pouquinho sobre como foi esse processo, a concepção da plataforma, como que vocês organizaram a produção, o desenvolvimento, divisão da equipe, como que vocês pensaram a experiência, tecnologias que iam ser utilizadas. É para ser sincero ou é para falar bonito? Pode misturar os dois. Como toda startup, early stage que a gente fala, começando uma ideia, tirando uma ideia do papel, sem recurso financeiro, sem recurso de pessoas, eu, Leonardo e a Laís, que é a nossa sócia também, que não pôde estar aqui hoje, a gente começou... sozinho. Então, assim, o Leonardo programava cada linha de código que tinha lá, ele fazia baseado no que a gente passava de ideias, como construir isso. E realmente foi muito difícil. Não, a gente fez muita, desculpa a palavra, cagada durante o processo. E aprendemos muito. Então, hoje ainda o Léo aprende muito. Eu acho que ele tá até passando por uma fase de aprendizado bem legal agora, que... Lá atrás ele descobriu que era programação, né? E agora eu acho que ele está se aperfeiçoando para dizer, não, ele realmente é um... A gente brinca de full stack programador, né? Que entende todas as... do começo ao fim do que está fazendo ali. Acho que ele pode até falar um pouquinho dessa experiência de aprendizado dele que ele vem passando agora. Foi assim. Quando eu comecei, digamos que seria um tiro no escuro. Falando assim, bom, vamos pesquisar como o pessoal faz. Vamos fazer. E fui fazendo. Hoje a gente já tem uma equipe de 3 programadores. Então, um tá mais responsável pro back-end, que é o quê? É a programação por trás, dentro do sistema, que é o PHP, o banco de dados. E a gente tem outro desenvolvedor focado no front-end, que é JavaScript, jQuery, assim, para quem conhece mais as linguagens, saber como o site funciona. E eu agora tô trabalhando, igual a Carol falou, com ela, com essa questão do user experience e também tenho que trabalhar focado no back-end e front-end também, não tem jeito de... Eu fico todos os lados assim, mexendo com tudo, mas é sempre aquela questão, como vai crescendo, a gente tem que sempre otimizar o sistema, procurar novas soluções, novas ferramentas, linguagens, linhas de códigos mais rápidas, fazer mais coisa com menos código, então a correria é sempre... No dia a dia vai só aumentando. Pro pessoal que não captou a diferença entre back-end e front-end, a gente poderia dizer que o back-end seria o motor, o cano que liga o câmbio com né, a direção e sei lá o quê, e o front-end seria a funilaria, a pintura, o vidro fumê. Isso, exatamente. Mais ou menos isso, né? O front-end é o que você vê, o back-end é o que você não vê. O que você não vê. É o monstro do Lago Ness que fica escondido lá nas profundezas. E que, assim, às vezes a gente não tem a dimensão, né, do quão... Complexo é tudo isso. Fazer essa junção e de uma maneira com que você consiga entregar uma boa experiência para quem vai usar. O quanto de processos se realizam para abrir uma simples clique. Página. Exatamente. Exatamente. Muitas vezes as páginas são montadas ali sob demanda, né? Então, principalmente com vocês que têm uma base de dados muito ampla e de acordo com o que o usuário vai selecionando, vai clicando, vai filtrando, ele tem que montar aquilo ali na hora, exatamente. Né? Então, tudo isso vai exigir bastante agilidade, que nem você falou, né? Porque não existe uma solução... existem algumas soluções prontas de código, mas você pode ir melhorando, deixar ela mais ágil, fazer ela, como você falou, fazer mais com menos, né? É, começamos, por exemplo, um exemplo é o nosso mural de aulas. Quando a gente criou, tinha 100, 50. Hoje a gente tem mais de 1000. Então, a programação que você fazia para abrir 100 aulas e para abrir 1000 é uma diferença bem grande. E cada dia aumenta mais. Então, a gente tem que deixar uma janela para aguentar 10 mil aulas. Não pode deixar para aguentar o que está aguentando. Então, é sempre procurando novas linguagens, novas maneiras de fazer para aguentar essa demanda que vai sempre aumentando. Eu acho bem... É um desafio, mas é muito emocionante. E aí tem uma questão também que quem trabalha com desenvolvimento sabe bem, mas não tem um produto pronto. O produto está sempre em constante manutenção, que é até o termo que é utilizado, né? Porque é uma coisa dinâmica, não tem como, fiz, pronto, que beleza, agora daqui para frente. Né? Não, você fica sempre melhorando, mantendo, arrumando. Né? Até existem produtos que ficam assim, prontos, mas ficam obsoletos. É, congela no tempo. Exatamente, né? A tecnologia, ela tá. A gente até, se a gente levar pro lado dos dados que são criados, evolui muito rápido. Então, se você ficar parado durante um ano... Esquece, você morreu se você estiver na área de tecnologia. É impossível você se manter competitivo se você não atualizar tudo dentro da sua empresa que tem a ver com tecnologia. E conhecimento também. Porque um desabafo agora, que é assim, você trabalhar do lado de um programador sem ter noção de programação, é uma coisa assim, é a noção que eu digo assim, entender o que é o código, o que aquilo está gerando, o que está acontecendo... Eu, como designer, eu falo assim, por experiência própria. Eu acho que o designer e o programador, eles têm que dar a mãozinha e andar junto. Os dois. Tanto o designer para ajudar o programador e o programador para ajudar o designer. Porque hoje eu falo, o Léo ali no dia a dia tá me dando aquele sentimento contagiante de falar assim, cara, eu preciso aprender programação. Então, isso é um adendo assim, que não só o sistema fica obsoleto, mas o profissional também. Então, acho que é uma recomendação até pros designers que hoje o designer que tem a programação, a noção de programação, a parte de codificação, o mínimo HTML que for, que tem isso no currículo, é uma coisa um pouco mais rica à frente do cara que só conhece o pacote Adobe. E vice-versa também, o programador que começa a ter noções de design, não de software, porque software aprende, né? Mas de conceitos, fundamentos... Justamente. Diagramação, composição, cor, trabalho com provavelmente tipografia... Provavelmente, se o Léo não tivesse o design no currículo para desenvolver toda a plataforma sem noção estética, o trabalho hoje de redesign seria extremamente árduo, problemático, porque... Eu ainda tava brincando que o cara que desenvolveu os painéis de pra PHP, Java, ele não tem muita noção de cor, né? Ele não tem. Ele meio que quer arrebentar o cara que tá ali do outro lado, porque olha. Ele quer só entregar a tecnologia. Entrega, né? A tecnologia, mas esquece que o cara tem dor no olho, se a cor influencia. O mais legal é quando você não é designer e não é programador. E chega pra eles e fala assim, mas só coloca um botão aqui que clica e faz aquilo outro. Eles te olham e falam assim, você tá doido, né? Você acha que é só colocar um botão que sai clicando? Abre um menu no software assim, inserir botão que faz isso. A gente acha que é assim, né? Eu particularmente chego pro Léo e falo, Léo, preciso de um botão aqui pra fazer XYZ. Ele me olha e fala, você tá... Brincando, né? Você não pode estar falando. Tem uma inserção por voz. Fala, botão, você vai fazer isso. Ele fala, tá bom, beleza. Pode deixar que eu me viro aqui. Encaixa, né? Não tem mais um espaço na tela. Você fala, encaixa um botão aqui. É só empurrar um pouquinho pro lado isso, aqui, não, diminui aqui, aumenta ali. Aí você pega designer que vira e faz aquele layout. Uma coisa legal sobre design, assim, e programação, que é o que a gente trabalha lá, que hoje tá muito, muito em alta, a questão de responsividade dos sites. Então, assim, o site ele precisa funcionar bem no seu smartphone, no seu tablet. E essa questão de responsividade está 100% ligada ao design e à programação, que é o que a Carol citou, que você tem que andar lado a lado. Porque se você tiver um site que não funciona bem no smartphone, o Google não te referencia, ou te coloca uma nota ruim, então você sabe, se você tem um site, você tem que estar no Google, é Sim. onde você vai aparecer. E aí, se você não tem uma boa referência, uma boa pontuação, você fica para baixo, seu concorrente passa na sua frente. É, e além disso, acho que até tão grave quanto é que as pessoas vão abrir seu site no celular, no tablet, não vão conseguir. Vão achar que você é uma empresa que não tá... Vão fechar e tchau. A paciência do usuário hoje é nula. Ela já começa negativa. Já. Seu site não demora, não pode demorar, não pode ser confuso, tanto que entra o user experience. Evitar coisas complexas, porque hoje as pessoas têm, como diz, o tempo é valioso, então elas têm pressa, elas querem tudo muito rápido. Então, se você faz uma coisa complicada, um layout complicado, provavelmente o seu usuário vai fugir dali muito rápido. O desafio é fazer um site que abre rápido, se ele tiver no 3G ou com 50 megas de internet, e economizar o máximo de cliques. Então, o usuário abrir o site, ele ser bem rápido, ser fácil de encontrar informação, ele dar o mínimo de cliques possíveis, e esse é o grande problema hoje em dia. Você entregar tudo isso para... Conforme vai crescendo os acessos, vai exigindo mais servidor, isso é normal. E isso é rápido para todo mundo. O cara abriu ali no celular, no 3G dele, ele já precisa dar dois cliques, tá dentro da plataforma, tá entendendo e tá tudo funcionando. Senão ele sai. Legal, eu queria conversar um pouco mais sobre o desenvolvimento da plataforma em si, mas a gente já chegou aqui no nosso tempo e também acho que do jeito que rumou aqui a nossa conversa, a gente até já fez considerações finais. Acho que o que fica aqui, além do pessoal conhecer a Wiz e brincar de compartilhar conhecimento, conhecer a plataforma, essa questão que eu concordo completamente com vocês, que adorei a expressão da Carol, que o designer e o programador precisam dar a mãozinha. Sim. E caminhar juntos, porque não adianta você fazer um layout lindo lá no Photoshop, no Illustrator, se ele não conversa com a linguagem que vai suportar ele, que vai dar base para ele. Nada de fantasiar demais, botãozinho que brilha, e a mesma coisa, canta também musiquinha. Não adianta o programador manjar horrores de programação se ele não está pensando na concepção completa da plataforma, né, na apresentação que ela vai ter para o usuário e como ela vai se organizar e tudo mais. Então, acho que o que fica, acho que de conclusão do nosso programa aqui é isso. Vou pedir para vocês deixarem seus contatos aqui pro pessoal, quem quiser conhecer a Wiz, site, telefone, e-mail, redes sociais. Eu não vou saber dizer as minhas redes sociais de cor, eu não uso muito, mas quem quiser mandar um e-mail pra gente no contato@wiz.com ou diretamente pra mim, felipe@wiz.com. Lembrando que o Wiz é W-E-E-A-Z-Y, certo? E é wiz.com, não tem um ponto .br. Não tem BR. Eu não falo de design nem de programação, mas se quiser falar de empreendedorismo, startup, podem mandar e-mail. Growth hack. É o principal growth hack. Então... O meu é leonardo@wiz.com. A gente tem a página do Wiz no Facebook, aqui provavelmente se digitar Wiz lá vai aparecer, mas para que se não aparecer, /wiz.oficial. Legal. E tem mais algum outro perfil em redes sociais? Instagram? No Instagram a gente tem o nosso Insta também, que as postagens do Insta conversam junto com o Face, né? Quem quiser dar uma olhada também é Wiz Oficial, o Wiz.oficial também no Instagram. Legal, gente. Agradeço a presença de vocês aqui no DGCast. A gente volta outro dia e conversa mais sobre a experiência do usuário, vai sobre um design prazer. De interface. Sempre que a gente for convidado, estaremos aqui. Legal, gente. Bodão, quero agradecer você também por estar aqui com a gente gravando o DGCast nos estúdios. Agradecemos também aos nossos ouvintes que estão acompanhando o DGCast, compartilhando nas redes sociais. A gente sempre pede, né? Se você gostou do programa, acho que algum amigo seu pode gostar também, compartilhe no seu perfil, na sua linha do tempo. Mostra o link para alguém, pega o celular dele, baixa o aplicativo de podcasts, assina o DGCast, fala, isso aqui programa é legal, você gosta de design, escuta que vai ter coisa boa, né? Fazer esse compartilhamento também, né, social do podcast. Compartilhe conhecimento. E lembrar, convidar os designers do interior a compartilhar suas histórias aqui com a gente. Manda um e-mail para o dgcast@gmail.com que a gente lê aqui no programa, como a gente fez hoje com o comentário do Rodrigo. Então é isso, pessoal. O DGCast fica por aqui. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. O